Vou cantar esse hino que também muitos jovens, quando eu passo na Bahia, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, eu já vi muitas pessoas drogadas se converterem com esse hino aqui. E esse hino eu quero agradecer a todo o pessoal do Embaixadores de Sião, a Josimiel Lima. Deus usou muito o Embaixador de Sião. E eu me lembro quando eu cantava no Gratidão, quando eu estava saindo por este mundo afora louvar a Deus, quando eu congregava aqui na Assembleia de Deus. Eu pensei em me isolar. Aplauda Jesus, vai! E o mundo não vê. Caminhei sem destino, o mundo perdido e me angustiava. Tem gente chorando ali, olha que coisa linda, por haver nascido. Vou sofrer, meu peito explodir, meu grito ecoou, eu queria encher o vazio da alma, mas as flores dos sonhos prendiam minha vida. Todavia Deus me amou. Aí abriu. E abriu enfim meus olhos. E deixei os meus conceitos. Levante a mão assim para adorar a Deus. Vai, levante, vai assim, ó. Para ser seu discípulo. Diga. Não sou mais um jovem triste, de uma geração florida. Ali chorando ali, aquele jovem ali, ó, que nas drogas se esconde, protestando contra a vida. A liberdade, levante a mão, está em Jesus. Se quer paz, se quer paz, é só crer no Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Alguém que precisa. Que precisa mudar seu modo de agir e contar para Jesus seus problemas e dores, bem depressa aceitar o autor de sua vida. Uou! Entretanto, vou dizer. Este mundo colorido, tem jogado em sepultura muitos jovens iludidos. Eis que há duas opções: Cristo ou morte. Meu amigo, os apertos desta vida, Cristo é o caminho certo. A liberdade está em quem? Em Jesus. É todo mundo assim, Jesus assim, assim. Vê aquele jovem assim, ó. Se queres, é só crer no Senhor. Em meu Jesus, crer em Jesus. Em Jesus.